O ATL DJ Weekend continua. E agora a gente curte uma hora só de sonzeira. Produção brasileira é destaque no ATL DJ Weekend. Sonzeira, aumente o volume. A sonzeira é garantida. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Estamos de volta aqui na Atlântida e agora é uma hora de Sonzeira Radio Show, trazendo todos os destaques da cena eletrônica nacional. Inclusive, para você conferir todos os episódios, é só acessar sonzeira.com.br. Por lá você encontra o nosso link do SoundCloud e também a novidade do Sonzeira, que agora também conta com os episódios no Spotify, para você ficar por dentro de tudo que rola. Toda semana um novo convidado com um set exclusivo, fazendo a festa aqui na Atlântida a partir das 11 da noite. Vamos chegando então com o convidado dessa noite, Bill Wolf, chegando para já anunciar que está no top 15 dos DJs brasileiros mais ouvidos no Spotify e lançou hoje a faixa Que Se Dane pela Hub Records com o grupo de rap 1kg. Aqui no Sul, ele recentemente tocou no Matahari Field na Green Valley e já tem retorno agendado para Provocateur no dia 30 de novembro, no The Garden em Joinville, dia 23 de dezembro. Em fevereiro do próximo ano, ele volta ao Green Valley e agora a gente confere aqui na Atlântida uma hora de sonzeira com Bill Wolf. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Fala galera, eu sou o Bill Wolf, é um prazer estar aqui de volta com vocês no Sonzeira Radio Show na Rádio Atlântida. E dessa vez eu preparei um set cheio de novidade, porque esse está sendo um ano de muita música nova. Então vamos começar lá, uma música que saiu hoje pela Hub Records. É minha música com o Saddam, do 1kg, o Skool e o Blando. Então pega aí, Que Se Dane, em primeira mão pra vocês. Vamos! A rádio do Sonzeira Radio Show, Atlântida. Menina da pista, conquista, fascina, capa de revista, entre as mulheres, a mais escolhida, bem-vinda, perversa, atrevida, quando chega na festa, ela é perseguida, ela é rodeada por várias amigas, ela se destaca, por ser a mais linda, ela tem um dom, ela tem malícia, ofereça, insista no fim. Ela olhou pra mim, falou pra mim, fugir daqui, só eu e ela. Ela olhou pra mim, falou pra mim, fugir daqui, nós vamos juntos. Eu quero que se dane o mundo. Eu quero que se dane o mundo. Eu quero que se dane o mundo. Eu quero que se dane o mundo. I need your everything.

brasileira na Rede Atlântida. Sonzeira Radio Show. cena brasileira na Rede Atlântida. Sonzeira Radio Show. Quiero sentir tus labios besándome otra vez. te quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente. Isso aí, galera. Vocês acabaram de conferir o primeiro bloco. Recapitulando aqui, tivemos minha música Que Se Dane, que saiu hoje pela Hub Records. Teve aí minha música Boom. Teve o remix da Gypsy e do Methods, que ficou incrível. Teve a Dubai, teve remix Suavemente. E fechamos o bloco aí com uma música muito especial, que espero que vai sair ainda esse ano pela Sony Music, que se chama Versions of You. É o meu novo single. Então, quero saber aí se você gostou.

call it South Beach. Look like Kelly Rowland, this might be my destiny. She want me to eat it, I guess then it's on me. Know I got the sauce like a recipe. She just wanna do it for the grand. She just want this money in my hand. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's the plan. I just saw the sushi from Japan. Atlântida. I found love inside your hell. You spun me round like a carousel. Whoa, oh. Faith and I walked hand in hand till you broke me and made me bend. Oh, oh. I'm in your crosshair everywhere I turn, but I'm not afraid to burn. Yeah, I like the danger, always on the run, but I'm not afraid to burn. I'm in your crosshair everywhere I turn, but I'm not afraid to burn. Yeah, I like the danger, always on the run, but I'm not afraid to burn. Afraid to burn.

porque no. Atlântida. Do you love me? Radio Show, Atlântida. Turn the torch light off so you don't think I'm home. I wish you taste yours, but you sit at your throne. Drop after drop, keep filling me up. Keep twisting my arm, try giving you up. You're pouring over. I'm breathing water. I'm keeping my composure. It's more since better day. They follow me home, home. Did you make a mess to prove you're cool? Should I clean you up like you thought I would? You pour over. Pour over me, me, me, me, oh, me. Don't let me. We'll be right back. Encerramos mais um set aqui no Sonzeira Radio Show com o Beowulf. Vocês ouviram aí minha música nova com Dub Dogs e com Ultratech. Além de outras novidades, teve a Free to Burn que eu lancei mês passado, teve a Plomo e teve aí por último a Back to School, minha música nova com Amphit, que vai sair pela Armada, gravadora holandesa do Armin van Buuren, no meio de novembro. Espero que vocês tenham gostado, hein? Então queria agradecer especialmente aqui ao Guzanotto, todo mundo da Rádio Atlântida, pessoal do Sonzeira. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Beowulf e até a próxima. Valeu! Continue ligado no fim de semana da Atlântida. Daqui a pouco tem mais.